Disponibilidade banco direto estático, na 32904. Autorizado. Autorizado ETAP. Autorizado ETAP 3804, 60050. Turismo direto da Elgo 6741? Direto da Elgo 6741. Da Elgo, grato. 6741. Reduz a indicada 2109. Para 2109, da 3144. O 3144 está livre de restrições de altitude. Livre de restrições de altitude da 3144. Voo 941, autorizada final do ILS que foi para a pista 10. Reporte localizador. Controle localizador, voo 941. Visão 44, redução indicada 1909. Vindo para 1909, 23144. Marcos Lueck, prossiga. Bulgate 2 para 8. Autorizado. E reporte para inicial o reboque. Mambo 98 está pronto para cópia. Salvador Natal. Ok, está autorizado o Salvador Natal, nível 090, via Golf 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Conde, o controle 119 decimal 8, a torre 186 e o transponder é o 5411. Ok, o Rumba 98, só apenas modifique o seu transponder para o 0264. Modifique o transponder para o 0271. Avistada, aguarde a autorização para o pouso pistão 0. 941. Autorizado, chame táxi. Meu Romeu Oscar Bravo, para Vera Cruz, tá pronto para cópia? Fula agora 198 até o egresso. 198 grato, até a volta, Júlio. Uno 941, checado trem, tráfego avistado, 140 graus, 10 nós, pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso na 10, Uno 941. 0170. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Boa tarde, Vitor Índia Juliette, mantendo quanto faz visual. Nome meu pé, corredor Axé. Nome do pé é Axé, Júlio. Certo, Romeu Oscar Bravo, qual PUB? Chame a torre, pro acionamento, bom voo. Quando posicionar a aeronave, está livre o reboque para o gate 8. Nada. A 3144, chame a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso. Aqui, Matheus, está 3144, já. 3804, desça 2000, autorizado a final do ILS X-Way para pista 1-0, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, tá? 3804. Uno 941 no solo soteropolitano 51, direita 1219. Direita 1209, o gol 1941. Acionamento e táxi, chama ingresso de decolagem no 7. Tá livre, correção, tá livre o táxi já acionado aí no táxi. Dado táxi, via Alfa e Juliette para o gate 7. Alfa e Juliette, gate 7, o gol 1941. Um 4-4, parou no zero, continue agora a liberação para pouso. Aguardando a liberação para pouso, da 3144. O nosso cadáver ingressar e decolar de imediato, tráfego passando o marcador externo. De imediato está livre, então 150,12, aguardando transferência, o nosso cadáver. Afirmativo, ingresse no litoral, transferência, o controle em 119.8 assim que bloquear o farol de Itapuã. Bravo. Uno 44, checado trem, pouso autorizado, 150 com 10. Pouso autorizado, está baixado, travado, 3144. 28, boa tarde, aciona a identificação. Desça 2.000 pés na chegada Mário, ajuste é 1013. Proa de ITAP da presente. ITAP, 2.000 pés, ajuste padrão, 728. Mike Zulu Eco, observe o Boeing da Gol, siga o mesmo para o Gate 8. Confirma 3804. Torre, 118.6, bom domingo. É daqui a pouco, 3.6. O... tá na escuta do solo? Ok, pode já iniciar o reboque, retome o reboque seguindo a aeronave da Gol. Uma 12.013 na altitude. É, 73.04. Rumba 98, qual o POV? Ciente, táxi até hotel, reporte para o cruzamento da pista no zero. Aqui a gente mantém 2.500 pés de 32. Ciente, Vitor, Indivete. Direita, Foxtrot, vai chamar o solo da 3144. Solo, muito boa tarde, da 3199, da 3144. Boa tarde, da 3144. Autorizado o táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmativo, o da 3144. Identificação, desça para 060, chegada a Mário. 060 na Mário, está agora esquerda. Dois aqui na proa de tábua, autorizado a gente ter informações. Presente. Controle de Salvador, boa tarde. Eu tenho aqui a gente ter informação. 3566, boa tarde. Essa identificação, desça mantém o 070, chegada a Mário. Solo? Positivo, Infrado nos coordenou aqui que a sua posição é a 08 do pátio 3, em frente ao prédio da Infraero. Tem condições aí de fazer uma curva à esquerda agora, ingressar na interseção? Positivo. Positivo. Ok. Tá livre aí para prosseguir para o pátio 3. No 44, ingresse via Índia, na segunda, à esquerda, o gate é o 04. Afirmativo, guia Índia, segunda esquerda, à esquerda, o gate 04, TAN 3144. O TAN 3144, devido à visualização aqui na torre, mantenha a posição, o gate 4 está ocupado, ok? Afirmativo, então o objeto ali está, vai manter a posição, TAN 3144. O Mike Zulu Eco é o solo? Confirme a sua intenção, vai prosseguir um pouco mais à frente e vai fazer o 180 para retornar para o 43? Comando, creio que não vai dar para a gente fazer aqui, porque tem dois aeronaves na saída dele, tá bom? Se aqui ali, a gente contorna. Ok, então siga até as proximidades da remota e faça o 180 e aguarde a autorização para retornar ao 43, ok? Positivo. Falou, Salvador, boa, TAN 3804. TAN 3804, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette, 3804. Ô meu papatango? Setoração a partir de agora, voe com a Pro 230, será como limite localizador. Tem condições de fazer o retorno aí da presente? Positivo. Agilize a manobra, tendo duas aeronaves aí para ingresso no pátio, ok? Positivo. Ambas da companhia. Zero, zero, sem identificação, desse mantenha o 080, precisando de chegada da Mari. 080, você vai ter que chegar da Mari, vou não ter que chegar da Mari. Sabe da velocidade que eu vou, reduza para 250 nós, no 600. Qual a velocidade? Oitavo da presente. Três Salvador, Rumba 98. Rumba 98, contato radar decolagem, submantenha o 090 telecone. Telefone subindo para 090. Livre. Sente azul 4089, aguarde um instante, corte para Vitória. Vitor, Índia, Juliette, desça em condições visuais, frequência livre. Dando 44, consegui aqui um novo portão aqui pro senhor, é o portão 11. Assim que a aeronave da companhia à sua esquerda livrar o eixo da Juliette, está autorizado o gate 1-1. Afirmativo, assim que a aeronave livrar, está autorizado o gate 1-1, já tem 1-4-4. E o TAN 3804, siga a aeronave da companhia, a posição é a remota 1 dúzia. Segue o colega, posição remota 1 dúzia. O 4089 para cópia. Está autorizado Vitória, o nível 360, via Peruísque 50, decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, o controle 119.8, acione 5420. E reporte pronto para o pushback e acionamento. Aproi por quantas milhas? 40 aproximadamente. 40 por 15 milhas. Copiado. Estamos cientes do seu desvio. Reduza para 210 nós. O 328 passa 070 para 060. O 328 desça para 2.000 pés, o altímetro 1.013. 2.000 com 1.013, 328. Desça para 3.000 pés, o altímetro é 1.013. 3.000, 1.013, 3.566. Estabilizado, 7.2. Web 6728, confirma? Afirmo, estabilizado. Complete a aproximação e chame torre agora, 118.612. 118.612, é bom do avião. Muito boa tarde, 5728, final. Boa tarde, 5728, reporte externo baixado e travado. O número 5 ou o número 6 para aproximação, Salvador? O gol no 328, livre LS, informe estabilizado. Informe estabilizado, né? Swing, gol 328. 3566, reduza para 1 no... 200 mais. 200, 3566. O 1600. Prossiga. Condição de manter essa proa 10, tendo como limite o localizador livre de informações para o sequenciamento? O 1600. Tem condições? Eu não tenho. Confirmando se eu tenho condições de manter essa proa livre de informações, então? Afirmativo, tem condições, a gente nessa proa pode interceptar o localizador, se eu autorizar. Ok, vai manter a proa reduzindo para 210 nós, descendo até 80. Ciente, ô, minha zero. .587, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.013. 5487. Copiou, 4.000 pés, 1.013 o 5487. Estimativo, reduzindo para 210 nós, tripe 5487. Para 210 nós, o 5487. O 3566 vai seguir tráfego à frente 8 milhas no Boeing 737-800 como número 3. 3566 reduzindo. Salvador, o TAN 3660 transfere, boa tarde. TAN 3660, sinistração desse mantém ao 050, chegada a Mari. 050, Mari, chegada a Mari. Trip 5487. 5487 na sua escuta. Intercepta o localizador, uma proa 140 descendo até 4.000 pés. Proa 140 até 4.000 pés, irá interceptar o localizador 5487. Tran 3566, completa a redução até 170 nós, tráfego à frente agora com 8 milhas de separação, coisinho 7 milhas, com 190 de ground e reduzindo. S reduzindo, 3566. Gol no 600, desce até 4 mil pés, ajustado 1013. 4 mil pés, 1013, gol no 600. Realizado, gol 322. Gol no 328, complete a aproximação e chame torre, frequência 118.62. 118, meu irmão. O meu papatango esquerda pro 1160. Esquerda 1160 pro meu papatango. Torre, gol 1328, boa tarde. Quanto? 180, pode ser? Só pra informação, se vai seguir um Papa 28 Alfa. O senhor será o número meia dúzia. Irá segui-lo como o número meia dúzia. Meia dúzia. 3566, livre aproximação. Desça para 2 mil pés. Informe estabilizado no localizador. 2 mil, reportamento estabilizado. 3566. O meu papatango desça para 2 mil pés com 1013. 728, solo 09, direito no ginásio. Direito, desce até 4 mil pés, o senhor está ultrapassando o tráfego agora a 3 mil pés, é um Papa 28 Alfa. Desce até 4 mil pés e aguarde para prosseguir na descida. Via Alfa e Juliette, para o gate 62. Alfa e Juliette, para o gate 62, deixa 4 mil pés, restrito, 5487. O meu papatango reassuma a navegação pro de Duna. Golo 600, nessa proa irá ultrapassar o localizador. A proa 060 irá ultrapassar o localizador em virtude do tráfego à frente. Agora 10 milhas com 115 de ground. Ok, então mantém a proa ou o no 600? Afirmo. Na proa 060 vai voar por 3 ou 4 minutos, aguardando para interceptar o localizador. Ok, você vai manter a proa 060 ou o no 600? Controle Salvador, bom dia, com 924, 2200, mantém na proa 060. Nove dois quatro, a identificação desse mantém o 060, ciente dos desvios, reduzindo para 250 nós. Três cinco meia meia já estabilizado? Afirmativo. Chame torre em 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, grato. Trip 547, desça para 3 mil pés com 1013. 3 mil, tá com 1013, 47. Controle de bola na 60, né? Prossiga. Pode interceptar o localizador? Isso, vai ultrapassar. Aguarde para reinterceptar. Tráfego à frente 10 milhas com 110 de ground. Então, volta para a proa 060, vou conseguir. Afirmativa. Desça até 3 mil. Está autorizado na proa 060. Descer até 3 mil pés, ajustado 1013. Desce para 3 mil. Desce, aguardando liberação para a pouso 3566. Trip 5487, reduza para aproximação, tráfego à frente, um Airbus 320, com 130 de ground. Reduzindo, 5487. Prossiga.